Ah, você não vai me dizer que existe um Pokémon chamado Kadabra? Existe sim, ouvi isso. O Kadabra usa suas ondas cerebrais para infligir dor de cabeça a qualquer um que cruze seu caminho.